4900, como se tiver aprovado o nível 200, copia o aeroporto de nação, trip 5490. Trip 5595, livrando, escuta. 595 Alfa, quilo para o Pátio 3. Alfa, quilo para o Pátio 3, 595. Trip 5490, autorizado para a Petrolina, nível 200. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, após voo direto. Aciona 5407, o controle 120, decimal 8. Pode não avisar o procedimento correto, pode descansar a puxa. 1.500 pés. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba ao nível 200, saída Arbor. 200 na Arbor, informa que é um aeromédico, falecido assim que possível, foi direto do destino, o Conquista. Gente, passarelo 2230, razão de subida. Agora está com 800 pés. Romeu, Romeu Golf, qual a sua razão de subida? 2.000, estamos cruzando 3.000 já. Qual a sua razão de subida? 2.000 pés. Pro décimo 8. Chuveiro, décimo 8. Combate o fato. 2.6, desça para 4.000. 4.000, 5.2, né? Romeu Golf, fala que a razão é 2.000. Gente, Romeu, Romeu Golf, mantém ainda a saída Arbor. Após Arbor, será autorizado direto Conquista. Está entendido que até a Arbor deve manter a prova. Acaba. Olha, qual é o Romba 25? Romba 25, with the contact climb level 110 Lota. 110 to Lota, Romba 25. Táxi, o Dan 3193, POB 177, 3 horas e 27, alterna Campinas. Dan 3193, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 092. Táxi via Índia, ponto de espera 18954, 3193. Juliette Vitor Charlie, nível 1110, foi direto toque para completar a chegada a mão. Gente, reporte de ordem descida. Web 6721, chame Recife, frequência 12685. 2085, obrigado, 6721. Romeu, Romeu Golf, direto Conquista. Vou direto Conquista, no Golf, obrigado. Trip 5447, chame centro Recife, frequência 12685. Recife 12685, Condor de Salvador, é o Trip 5626. Ah, se eu tava permitindo, solicito a proagidona. Aguarde o cruzamento com o tráfego em subida, sua esquerda, 8 milhas. Tá ciente, aguarde instruções na proagidona, o Trip 5626. Divisão para ataque, Trip 5490. Passa para o ataque. É o 5626? 5626, desça para 2000 pés, proa de duna, ajuste no 0 no 2. Proa de duna com no 0 no 2. No 0 para 3193. Confirme, está na proa fora da barra? Mantenha o corredor Vera Cruz. O senhor vai manter a ilha, depois vai atravessar a ilha na proa de Paripe, após a Igreja do Bonfim. Salvador Juliette, Vitor Charlie, ideal descida, 31 milhas para ataque. Juliette, Vitor Charlie, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste no 0, 1-1. 4005, libre sinal 4 para táxi. Passarelo 2230, chame o centro Recife, frequência 125, correção 1288. 2288, 2230, obrigado. Romeu Golf, chama centro Recife, frequência 1288. Juliette Vitor Charlie, voe Duna da Presente. Decolada zona 0, chame controle 120 desse 1-8. 1208, boa semana. Salvador, alto 4 horas e 5 minutos. Equipe 4-9-0, autorizado táxi de Apache 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-8, aproximando de 5, ajuste no 0 no 1. 295-11. 60-3193. Olha o Trip 5626, está totalmente visual no setor. Está autorizado o interceptar o lock. Totalmente visual, autorizada a aproximação visual. Sim, gente, autorizado a aproximação visual, 5626. India Eco Quebec, avista a Igreja do Bonfim. Autorizado direto à Igreja do Bonfim. vai manter essa proa até interceptar o litoral norte. Salvador, é o total 9884. Salvador 9884, prossiga. Quem te dá Lima, autorização? Salvador 9884, você custa Lima, guarda-cópia. Solo Salvador, o Gol no 806, está no 06 para fazer estacionamento. Colisaria por reprise para o 3193. Confirme. 3193 da TAM poderia voar Pride. Aguarde. Zero meia. Está livre, boa noite, zero meia. Chegado visual. 626, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Confirme baixada travada. Afirmo. O 9136, com informação de Lima. 9136, com informação que o senhor Lima confere. Aguarde de cópia, número 2. Guarda do cópia, o azul 4, o 9136. Então, 3805, como chamado para Bush? Pronto, 3805. Tente para ficar a táxi. Seria prevista para o azul 9136? Da Euleda Eudes, o azul 9136. Da Euleda Eudes, obrigado. Solo, gol no 8069. 8069, prossiga. Posso perguntar o tráfego que você me informou, Natan, é um que está no feedback? Primitivo, eu tinha sido autorizado, mas era o nome de uma pessoa que pôs para ingressar no metro para táxi, o 1806. Tá sim, então tá iniciando o posto, boa noite. Liberação da restrição. Então, na presença, você vai manter 3.000 na proa de Petrolina, aguardando liberação 35490. Salvador, control rumba 25, street level 110, and maintain. Roger, rumba 25. Salvador, Apolo 26 no seu bloqueio, a proa da Aracaju. Ciente, Apolo 26. Apolo 26, tráfego 12 horas, 5 milhas, cruzando 2.000, vai manter 3.000, é um ATR 72. Ciente, tá visual. Para o TAC 3805, 182 a bordo, Galeão, 4 horas e 10. 3805, TAC da outra vez no 612. Agora para prosseguir. Da outra vez no 612, até 3800. 1806, mantém a posição, é da patrulha de tráfego da tanque, já iniciou o táxi. Após a passagem, inicia o push, o gol 1806. Tá sempre para aguardar o TAM e após iniciar então o push com 1806. Trip 5626, no solo, azul 5, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, grato. Tudo boa tarde, gol 9754, informação Lima, autorização Campina Grande. 1754, confirma? 35490, autorizado ascensão 200. 200, 35490. É, táxi de Alfa Quilo para o Pat 3. Alfa Quilo para o 3. Tanto 3805, autorizado para seguir o táxi via Pat 1 Índia, no ponto de espera, torre 118-395, ajuste no 09. Ele 11 pela Índia, chama a torre. 3205, boa tarde. Chané 6326. Afirma que 6326, 6326, voo ITAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. Saída da Euleda. Após voa Eudes, onde intercepta pelo Zulu 50, aciona 5153, controle 120, decimal 8. Total 98184, localizado no 320 para Florianópolis via Amperolim 50, decola da 10, curva de meio da Elmeda, após meu, recebe da 320. Transponder 5153, controle 308, total 98184. Total 98184, protegimento correto, repete pronto para puxa. Estamos prontos para puxa e abaixamento, total 98184. Deixa eu repetir para táxi, total 98184. Azul 9136, protocópia? Azul 9136, autorizado para Vitória. Espírito Santo no nível 360. Decola da 10, com primeira curva direita, sede da Euleda. Após voa Eudes, onde intercepta o 58, corrigindo o 50, e segue conforme a rota. Zona 5174, controle 120, decimal 8. Transponder? 5174, o azul 9136. Autorizado 360 para Vitória, decoda 10, no primeiro curva direito na subida da Euleda, Eudes. 1208 é o ponto de saída, 5174 é o transponder para o azul 9136. 9136, só confirmando a rota, aproveita 50. Aproveita 50, aerovia, o azul 9136. Azul 9136, cruzamento correto, pode colocar pronto para puxa. Reportará. Uno 754, protocópia? Protocópia. Uno 754, autorizado para Campina Grande, nível 390, via Perizulo 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5132, controle 120, decimal 8. 390, Perizulo 10, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, 5132. É o transponder 120, decimal 8, voo 1754. 1754, protegimento correto, pode colocar pronto para puxa. Porta aí. Solo Salvador, boa noite, para o táxi 99, a bordo, alterna Salvador, 0200, autonomia. 1806, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 09. Paciente, então Pátio 1, Índia, chama 2895, meu iOS, nós estamos no ar. Paulo Gol 333 para o Pushback Acima. 1333, livre sua rota para ataque. Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, chame a torre 1118, decimal 95. 1895, muito obrigado, senhor. Tem uma excelente tarde. Confirme? Tem uma excelente tarde. Obrigado, senhor também. Obrigado. Boa noite, 06, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, 06, autorizado a linha e manter a cabeceira 10. A linha mantém na cabeceira 10, boa noite, 06. 09, já está iniciando o push. Atenção. Juliette Vitor Charlie, continue a aproximação, agora de pista livre. O vento é de 1110 graus 15 nós, a altimetria é de 1019. Confira, vai estar travado? Ainda é negativo, vai daqui a mais um minuto. É, pode então baixar travado, Juliette Vitor Charlie. Charlie, se quiser liberar a aeronave aí pra decolagem, eu aguardo que eu reduzo. Trato, à vontade. Não, mantenha-me escuta. Escuta. 190 graus ou menos. Autorizado a decolagem da 10, boa noite para o meia. Natal, certeza. Linha 00, informação com chamar mais que aguarde. Para o táxi, total 9884, 3 a bordo, 4 de autonomia, até na Palegre. Guarda para puxa, então 3, 2, 3. Protaxo total 9884, 4, 3 a bordo, 4 de autonomia, até na Palegre. Total 9884, autorizado o táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 09. Parte Índia, ponto de espera 18. O total 9884, ponto de espera 1895, confirmando 43 a bordo. 03. Estou congestionado, Juliette Vitor Charlie. Ponto de espera, estou em 1918-1995. 1895, total. Ah, eu questionei o pátio principal, você está muito congestionado. Juliette Vitor Charlie, afirmo, está um pouco congestionado, sim. Autoriza a partida presente à base pela direita para o 17? Juliette Vitor Charlie, autorizado o circuito de tráfego pela direita, com curva imediata pela esquerda, reporte na final da 17, regra de voo modificada aos 24. Juliette, reporta na final da 17, o trem já está embaixo travado. Juliette Vitor Charlie, ciente. Voo 1806, decolado aos 24, chame controle 120, decimal 8. 08, boa tarde, voo 1806. Aguardo, encontrando sua equipe de solo, repete para táxi. No voo 1394, aconteceu? Voo 1754, no gate 08. Após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, se livre o acionamento, repete para táxi. No gate 08 é 1394 para o pushback. Gente, 1394. Autorizado, então, no 08, repete para táxi. Para. Voo 1754, confirme o gate que se encontra. Eco Zulu November, visual direto rotatório e reporte de alto descido. Espera da 10, pronto. Total 9884, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. Autorizado alinhar e manter 10, total 754, solo. Total 9884, reautorizado, decolagem da pista 10, vento 1100 graus, 159. Decolagem da 10, total 9884. 00 para Natal, pronto, cópia? Pronto, 00. 600, autorizado para Natal, nível 370, vírgula 10. Decolada pista 10, com primeiro curva à esquerda, saída Fuca, transição de par. Funciona 5162, controle 120, decimal 8. Backtrack, táxi até o pátio 5, ao estacionar no meio, autorizado a liberar a frequência. Salve Salvador, tá 32 no meio, boa, para a Copa Fortaleza. 32 no meio, informação oficial, Mike, agora a Copa. Salvador é o Zá, 3283, chamado da gente, 333, autorizado a NIAI, manter a cabeçura no zero. Ali, manter no zero, vamos 333. 1754 na escuta do solo. Zero. 9884, decolado 27, chama o controle no 20, decimal 8. 208, total. Solo, Salvador, azul 9136, para puxar o posicionamento do SGI. Azul 9136, aguarde para o puxe. Total 9884, subou 380, vigilância. 380, vigilância, total. A bordo de direção 1184, 3h40. 1394, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, vai chamar a Torre 1 no 8095, ajuste no 091. Pátio 1 no Índia, 1895, ao ajustado na 091, uma boa tarde. Portão 3283, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, podendo com a equipe de som, reporte para táxi. Gente, após a passagem do Boeing da Gol, condenar e reportar a táxi da 3283. Paulo Salvador, voo no 754, puxa estacionamento no 5. 754, confirmando o gate 05? Afirmo. Gente, vamos ter posição e aguardar para a puxa. Gente, aguardando, no 754. Afirmativo. 3286, autorizado para Fortaleza, nível 370, via perigulo 19. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Momo Sensor Froti, aciona 5147, controle 120, decimal 8. 3286, Fortaleza, autorizado, 370, decola 10, esquerda, Momo Sensor Froti, via perigulo 147, 1, 2, 0. 1-3-2-1 no meio, cruzamento correto, fecha o plano para puxa. Salvador, o azul 9136, tem uma atenção, quanto tempo? 9136, equipe de som, reporte para táxi. Autorizado, vai reportar para táxi, 9136. Aliás, mantém a cabeceira no zero. Nada, aliás, bandeira, está 1-0, bora 3-4. Gol 806, chame Recife 12685. 306, confirme gate, estacionamento. Remoto no quadro. Gol 180.